já não me ama mais. Eu sei que o seu homem não sou eu, e as coisas que vivemos já ficou pra trás. E não consegui. Por isso peço pra ficar perto de mim, perto de mim. Não vá, não vá. Preciso de você perto de mim pra te e não consegui. Por isso mesmo.